yet. Zulu e Aliás com pista vista, gol 1714. 1714, aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 1895, gol 1714. 1895, boa noite. Boa. Afirmativo. Ciente. Autorizado pouso não no 0, venta é 080 graus 099. Autorizado pouso, cabeceira 10, gol 1714. Boa noite, 05, foi Duna, em descida para 2000. Duna, 2000, 05. Oceano 6258, vou mudar a instrução dada anteriormente. Foi Duna, desça para 2000 pés, tá viu? 6258, voa Duna, 2000 pés. Uno 074, chame Recife 125. 25, bom dia, 074. Base 182 a bordo. 3 horas e 40, alterna Galeão. Boa no 714 no solo 143, libere a direita, chama o solo 1219. Direita 1219, 714. Índia, pontifera 7289-1013, boa noite. Quadro, bem-vindo, prossiga via Alfa, reporte no Juliette. Alfa, reportará antes Juliette, 7-4, obrigado. Boa noite, Torre Gol no 825, ponto Esperadão no 0. 8857, ali vai a decolagem da 1-0, o vento 90 graus, 1-0 nós. Livre decolagem no 0, Gol no 825. Avião no controle, desça para 8000, ajuste 1013, chegada bom. O 1805 está agora 15 milhas para a Duna, livre LS. Gol no 885, decolando aos 47, chame o controle, 120 decimal 8. 208. Boa noite, controle, gol no 885. 785, controle, meu cordial, está em contato radar. Contato radar, 1885. 3891, reautorizado para 5000. Estabilizado no X-Ray, o 1805. Ciente, 1805, aproximação para pouso, chega o trem, chame a torre, 1895. Até já, senhor. É. Torre Salvador, cordial, boa noite, é 1805. Estabilizado em LS X-Ray da 10. Ciente, 1805, avistado, está livre o pouso, na 10. Vento é 080 graus, 09 nós. 080 com 9 nós, tem o pouso autorizado na cabeceira 10 no 805, baixar travado. Número 62 é o controle, ajuste 10 no 3, autorizado a chegada a Mari, desça para 2. Seu critério. Luciano 6258, está autorizado e alinhado. Tá, 6258. Tan 3891, nos deixa sem restrições para 2000 pés. Localizador 6258. O 1885, direto bridge. Direto bridge, 1885, Grafton. Estabilizou 6258. Luciano 258 em aproximação, reduz a checa trem, chame a torre, 1895. Obrigado, boa noite. Oxené 6258, continue na final, aguarde autorização de pouso, ajuste padrão. Tente, 2013, 1 milha e 0.8%. Uno 805 no solo 54, direita 129 no solo. Direita 129, bom, pode ser. Boa noite, 105, Zafa. 205, boa noite, bem-vindo. Prossiga táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3, 105. 1188. 0. O vento é 90 graus, 08 nós. Autorizado, pouso 6258. Boa noite, então 3152, formação Bravo, atento para a cópia Maceió. 3152, boa noite, 330 Maceió, segunda melhor terra do mundo, só um minuto para a cópia. Washington 6258 no solo 56, libera a direita 129 o solo. Lá na última 6258, só tem 3 horas. Ah, negativo, pode liberar na última ou na Fox a critério, o 6258. Pode fazer o backtrack? Ativo, libera na Fox, na Golf mesmo. Sim, a 258 libera na Golf. Dan 3891, em aproximação, reduz a checa, o trem chame a torre, 11895. Oito. Cinco dois, para cópia. Prossiga, 3152. Maceió, 330, rota 58, da coluna 0 com a esquerda, desceu da Tucajamo, transição Caju. 5555, transponder, controle opera 120.8. Reduz o portão, chame quando pronto posicionar. Fala, Salvador, boa noite, 6258. 6258, boa noite, bem-vindo, prossiga Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6258. Salvador, tá 3891. Tá 3891, o ajuste é padrão, tá livre o pouso, na 10. O vento é 80 graus, 080 graus, 089. Livre o pouso na 10. Azul 4062, está autorizado em ILS. Autorizado em ILS, Azul 4062. Grupo 5344 ao controle, desça para 2000 pés, 1013, direto Duna, PLS. Pé 52, inicia de imediato. Mais um minutinho, só está aguardando a retirada do vinha. Pronto, estou com o TAF da Avianca que vai cruzar a retaguarda 3152. Negativo, a gente chama novamente, daqui a pouquinho. Oxanã M258, agilizando o táxi, quando possível. Portão é o 11, prossiga via Alfa Juliette. Para o 11, via Alfa Juliette, 628, obrigado. Obrigado ao colega também. Totalmente pronto, são 3152, sua autoridade inicia. 19, o solo. Direito, 219, 328, 91. Princípio iniciar, o push back acionamento, o chain para o taxi, 352. Negativo, após a passagem do avião aqui na retaguarda, autorizado, são 3152. Salvador, boa noite, 3891, ali, entrou. 3891, prossiga, boa noite, bem-vindo, prossiga via Alfa e inicialmente reporte da Juliette. Aí via Alfa, reporta da Juliette, 3891. 352 na escuta? Afirmativo, 3152. Dá pra aguentar mais um minutinho pra cruzar após a vinheta, tem o tráfego da companhia que tá indo pro 8, tem como aguentar o pushback mais um minuto ainda? Afirmativa, então a gente aguarda, então. 2891, agilizando o táxi. Por favor, o tráfego acompanhando 612 já está solicitando push, prossiga via Alfa Juliette, portão 8. Agiliza, segue via Alfa Juliette para o 8, 732, no avião. Azul 4062 em aproximação, vamos checar o trem, chamar a torre, 11895. Azul 4062, passando agora o externo, baixado e travado. Gente, boa noite, Azul 4062, tá livre o pouso, a 10, o vento é 90 graus, 07 norte. Livre pouso 10, Azul 4062. Boa noite, objeto 5899, desça para o nível, desça para 2000 pés, clima de 1013, vai direto do outro. Desce para 2000 com 10013, 5899.